Oi, Ricardo. Como vai você? Tudo legal. E você? Vamos tocar musiquinha com o violão. Ontem eu fui à minha casa. Encontrei a minha irmã com um garoto. Ela estava comendo um garoto de chocolate branco. E eu parti, fui chorar na praia como uma banana. E você, Ricardo, que não sabe quem sou eu, o que quer dizer com eu e você? Eu sou o Ricardo. Tu sei Ronaldo. A esse mesmo tempo, eu estava em la piscina del hotel. Você fala desse hotel que fica na praia do Ipanema. Correto. Esse que está ao lado de um quiosquito que vende papas fritas. Ou o outro? É o de Alemão. Oh! E vende muito, muito caro. Os chocolatinhos, Jack. Mas os chocolates do Alemão são o mais grande do mundo. São os que come Edmundo. Dizimelo a mim. Dizimelo a mim, eu me comi um alfajor. E me quedou atracantado de tão grande que era. Me tiveram que sacar média garganta. São os perigos de comer chocolate na praia. De comer chocolate bajo o sol da praia do Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil. Tudo muito lindo na praia. Pero eu la passé todo o dia no hospital. Me atendieron porque tengo brazo social. Si no tenía, me tiraban al zanjón. Son los perigos de comer chocolate en la playa. Cuando uso derrite chocolate en sus manos los chocolates de alemão. Son los perigos de comer chocolate na praia. Na praia de Ipanema. Na praia de estacionamento. Yeah. Ricardo, esta bossa nova foi para caramba. Eu vou para o centro, você queria algo? Eu quero um centro passado. Segundo palo. Ah, o meio gol. É.